as raparigas todas atrás dele, todas querem ter um amor soldado. Com as raparigas todas atrás dele, todas querem ter um amor soldado. São tão lindos os magalas pela avenida a marchar, deixam todas as donzelas por eles a suspirar. Deixam todas as donzelas por eles a suspirar. Por eles a suspirar quando passam pelo tão, até se pode escutar o bater do coração. Até se pode escutar o bater do coração. Quando o soldadinho sai do quartel, fica tão bonito de verde fardado, com as raparigas todas atrás dele, todas querem ter um amor soldado. Com as raparigas todas atrás dele, todas querem ter um amor soldado. Toda rapariga teve na tropa o seu amor, tenha sido marinheiro, soldado ou aviador. Tenha sido marinheiro, soldado ou aviador. Soldado ou aviador, para que dista talvez, todas tiveram amor, soldado e português. Todas tiveram amor, soldado e português. Quando o soldadinho sai do quartel, fica tão bonito de verde fardado, com as raparigas todas atrás dele, todas querem ter um amor soldado. Com as raparigas todas atrás dele, todas querem ter um amor soldado. Bem engraxadas, cabelo bem cortado. De botas bem engraxadas, cabelo bem cortado. Cabelo bem cortadinho, uniforme a condizer, azul, branco ou verdinho, são sempre lindos de ver. Azul, branco ou verdinho, são sempre lindos de ver. Quando o soldadinho sai do quartel, fica tão bonito de verde. Com as raparigas todas atrás dele, todas querem ter um amor soldado. Com as raparigas todas atrás dele, todas querem ter um amor soldado. Quando o soldadinho sai do quartel, fica tão bonito de verde fardado. Com as raparigas todas atrás dele, todas querem ter um amor soldado. Com as raparigas todas atrás dele, todas querem ter um amor soldado. Quando o soldadinho sai do quartel, fica tão bonito de verde fardado. As raparigas todas atrás dele, todas querem ter.